a 89 apresenta Os Sobrinhos do Ataíde. Versão Bernardo do Campo, ABC, São Paulo. A Hit Brand Girl, já expressando perguntas para o Direction Surfware, apresenta Peterson Foca em Passado. Na sala de aula, Foca zoava a beça com o tio Alaur. Peterson Ronaldo Foca, largue a prancha e prepare-se para a chamada oral. Zé, me ajuda, Zé. Dia, mês, ano e autor do descobrimento do Brasil. Sente sabe, sir. Que exclusivamente na qual... Esquece o Zé, mano. Zero, senhor Foca. Diga-me lá os três ideais da Revolução Francesa. Da França? Bom, vamos lá. Philippe Ledoux, Platini, Jacques Villeneuve... O Villeneuve, não? Última chance. Quem foram os vencedores da Segunda Guerra Mundial? Esse eu sabo. Brasil! Uhul! Brasil, né, meu? Brasil! Após refletir profundamente, Foca avaliou seu desempenho. Ei, jovem, sempre fui especializado em tabuada. Na qual errava nas contas e tomava umas tabuadas na força, tá ligado? Inclusive, a tia da escola era bastante exigente, meu. Onde que forçava eu a escrever 100 vezes, a vó vai na chácara. Daí eu saio, meu, daí eu falava assim, sai fora, senhora, meu. Nós não tem chácara, meu, nós vai pra praia, meu. Você tá louca, você tá bem louca, meu. velho, meu. Eu sobressaí, meu, que eu sou mais sobressaído, tá ligado? Já sabe tudo esses lances de descobertura do Brasil, meu. João Pedro II, os doidão muito louco. Uhul! Meu, João Pedro é animal, João Pedro.